tropical sem lei. Aqui zona leste, na mira do revolve, cada um com a sua prece. É treta toda hora, atiro pra todo lado. Aqui a lei da bala, deixa sangue no asfalto. Dia dos finados, bicho é muito triste. Com os mano que se foram, dava pra fazer um filme. Um filme de guerra, sofrimento e de terror. Cada rua uma morte, uma história de dor. Olha o cemitério, já tá quase lotado. Se deu milho, leva tiro, se desanda é fuzilado. O tambor doitão aqui não para de girar. Os mano atira sem dó e sem medo de matar. A lágrima que escorre é de desespero. Um sentimento de revolta pelos mano que morreram. Sangue no olho, maldade é natural. Aqui mais um sobrevivente. Na mira do mal, na mira do preconceito, na mira da inveja, na mira da polícia que mete bala na testa. Bicho, olha só, tá vindo a milhão. E vende um no branco com a câmera na mão. É o Zurubu em ação, a procura de carniça. Nem respeitador, nem o sofrimento da família. Dupla de pateta, dupla de otário. Que não sabe o que é sofrer, mas quer julgar o favelado. Queria ver se fosse alguém da sua família. Se você ia gostar, ia querer dar entrevista. Vocês são dois trouxa, só mais dois covardes. Que inverte a situação e distorce a realidade. Você não mora aqui, não sabe, não convive. Você não tem moral pra falar sobre o crime. Eu moro aqui, eu tô ligado o que acontece. Eu vejo a violência desde quando eu era moleque. Aqui a diferença se resolve na bala. Pilantragem acaba em morte, traz luto pra quebrada. Irmão que mata o outro, irmão que estrupa o irmão. O pivete que cresce sem sonhar com o amanhã. Eu lembro do passado, eu vivo o presente. Imagino um futuro com a maldade em minha mente. Vim pra fazer justiça através do meu rap. Sou narrador do crime, locutor aqui da leste. Mas é isso, aquilo que cê não dizia. Agora os maloqueiros tá pronto pra guerrilha. Mas é isso, aquilo que cê não dizia. E nós já percebemos toda a patifaria. Mas é isso, aquilo que cê não dizia. O nosso povo sofrendo é hip-hop pra mídia. Mas é isso, aquilo que cê não dizia. Periferia, sangue escorre, pobre sofre todo dia. Isso vem das antigas, vem do passado. Quantas vezes faltou na escola porque tava descalço. Descasos, maltrato, com o pobre eu percebo. O quanto que aumenta o ódio, na geladeira só água e gelo. É invasão de pensamentos que você não quer ter. São dois caminhos, cabe a você escolher. Trabalhar pra comer, mas é pouco salário pra pagar a luz, água e o aluguel do barraco. E ficar envergonhado no caixa do mercado. O dinheiro não vai dar, pega um arroz mais barato. Revoltado ao bufaço das armadilhas do sistema. Da TV que hipnotiza, neutraliza, ó o problema. Esquema armado, vários pentes estufado. Um piloto de fuga, quatro mano encapuzado. É assalto, não reage, gerente. Nós só quer o dinheiro, mas não brinca com a gente. De repente, dentro da fuga, tiro na nuca, seus miolos espalhados. No meio da rua, na sequência, a reportagem vem no trilho. Enquanto tiver gente morrendo, seu emprego tá garantido. Mas o que é triste é ver família destruída pela rua. Alguns tomando pinga, outros dentro da viatura. Catando papelão com o carrinho lá na praça, ó. Poucos se comovem, muitos bicos acha graça. Mas o mundão tá louco, não tá fácil pra viver. Sistema morre, vem dois trouxa depois pra filmar você. Pra ganhar sua audiência usando sangue do gueto. O meu sangue não vão ter, sai fora seu sertejo. Nenhuma mãe merece ligar e assistir. E vê seu filho morto a poucos metros dali. E daí? Quem é que se comove, quem que vai chorar? Só uma mãe que sofreu, lutou pra te criar. Pra depois crescer, se envolver em parada errada. Foi pobre, foi perfeito, imagine a primeira página. Ladrão foi assassinado, isso aqui nunca mais rouba. Foda-se tua mãe, foda-se seus ossos na cova. Ninguém tá nem aí pra você, pra sua família. Se a matéria ficou boa, só alegria. Não quero ser a vítima com flores no caixão. Muito menos ensanguentado, passa no TV em ação. Mas é isso, aquilo que cê não dizia. Agora os maloqueiros tá pronto pra guerrilha. Mas é isso, aquilo que cê não dizia. E nós já percebemos toda a patifaria. Mas é isso, aquilo que cê não dizia. O nosso povo sofrendo é hip-hop pra mídia. Mas é isso, aquilo que cê não dizia. Periferia, sangue escorre, pobre sofre todo dia. Agora a sociedade olhou pra periferia e se assustou e vê que tem corpo pra cada dia da semana. Após semana, o ódio cresce, um estado emocional que o sistema desconhece. Acha que dá resultado, passeata da paz. Mobiliza a sociedade que não olha pra trás. Bem lá atrás, no extremo, nas quebradas, nas favelas. Moleque, só o pó, morrendo, fumando pedra. E na loucura faz o corre, boy, pelo dinheiro. E deixa sua família de mordaça no banheiro. Agora entre cenos, neguinho suburbano, contramão do sistema, maloqueiro insano. Porque aqui cada um luta com as armas que tem. Seu corre não vem ao caso, sua conduta não convém. Aí, mas ninguém se sente vitorioso. Não compensa entrar em destaque destruindo o próprio povo. É cabuloso pro mano perceber que a mira é um dom pra matar ou pra morrer. A lei é uma só, respeitar e não dar um milho. Se da goela vacilou, na matina toma tiro. O preconceito é maior pra quem já teve prontuário. Emprego nem pensar, o que sobra é o assalto. Paro de madrugada e fico pensando quanta gente com fome, quanto mano sem trampo. Governo corrupto que engana o meu povo e na maior cara de pau quer se eleger de novo. Acha que me engana, pensa que tem moral. A quadrada na mão e eu na mira do mal. Pronto pra descarregar e meter bala no meu crânio. Uma menos pro estado e uma mãe a mais chorando. O diabo encarna na farda da polícia, mas Deus é maior e me guia pela justiça. Não deixa eu cair na mão desses cuzão que quer eu como bandido, entrando em ação. Com sangue no olho e com oitão na mão, pra minha mãe me ver lá nos urubu em ação. Furado de bala e o sangue no asfalto, uma mais no cemitério sendo enterrado. Um favelado a menos, outro pobre coitado, que sem opção escolheu o caminho errado. Mas é isso, aquilo que cê não dizia. Agora os maloqueiros tá pronto pra guerrilha. Mas é isso, aquilo que cê não dizia. E nós já percebemos toda a patifaria. Mas é isso, aquilo que cê não dizia. O nosso povo sofrendo é ibope pra mídia. Mas é isso, aquilo que cê não dizia. Periferia, sangue escorre, pobre sofre todo dia. Aí, ladrão, chega aí, quero ouvir tua opinião. Diz pra mim o que cê acha do TV em ação. Se fosse o seu irmão lá no chão agonizando, e um urubu atrás com a câmera filmando, sem ter consideração e respeito com a família. Se pra ele o que importa é publicar a notícia, levar pra mídia o nosso sofrimento. O tiozinho que rouba pra bancar alimentos, só que não tá lá na tela o bandido de farda que te enquadra sem dó, te espanca, te mata, muito menos o político que rouba uma fortuna, se elege e sai de novo andando pela rua. Nunca visitou cadeia, lá nunca pôs o pé. Com o dinheiro do roubo faz acerto com os gambé. E eu, que sou só mais um pobre coitado, tentando vencer pra não ser um fracassado. Meter latrocínio não é comigo não, seu mais foda do crime. O defunto no caixão sem ter outra opção. Pera aí, raciocine, pense duas, três vezes antes de entrar no crime. Mas é isso, aquilo que cê não dizia. Agora os maloqueiros tá pronto pra guerrilha. Mas é isso, aquilo que cê não dizia. E nós já percebemos toda a patifaria. Mas é isso, aquilo que cê não dizia. O nosso povo sofrendo é ibope pra mídia. Mas é isso, aquilo que cê não dizia. Periferia, sangue escorre, pobre sofre todo dia. Atitude consciente, eu corro pra cima. Vamos desmascarar os que os ricos chamam de mídia, que brincam com coisas sérias, riem da sua vida. Pra eles nada importa, o dinheiro é o que vira. Não querem nem saber se lá no seu barraco cê tem janta, almoço, comida no armário. Se aparece como vítima ou como culpado, se no banco do réu é inocente ou condenado. Eles não pagam veneno, o dinheiro paga tudo. Notícia é mais ibope, gera dinheiro corrupto. Robozinho do estado, pilantra mascarado. Se te pegam na rua, a notícia é desacato. Nunca vamos desistir, temos objetivo certo para a vida melhorar. Basta um governo honesto que não aparece na TV com o dinheiro nas calças, dizendo que é mais seguro, que tinha medo de assalto. Manifesta a periferia, a voz de quem se cala. Atitude consciente, cinco louco, rajada é a caça aos urubu. Se eles dormem, eles marcam, acorda suando frio na mira da quadrada.